Bem, abrindo as portas de vossa linha Verão Plantado, o programa da música portuguesa feito na Galiza, aqui como sempre na Rádio Felispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. O programa de hoje vai estar preenchido com o quarto volume de novidades discográficas portuguesas do ano de Nosso Senhor 2024. O tema que estamos a ouvir pertence ao novo disco dos Máquina. Pois é, sim senhor, no passado dia 5 de Abril, este trio de Lisboa, chamado Máquina, lançou o seu segundo álbum chamado Prata, do qual retiraram o single Denial. Só que aqui no Jardim Abeiro Mal Plantado somos do contra e em vez do single decidimos passar o tema Subversive, este mesmo. Pois é, este tema Subversive parece-me perfeito como amostra do seu estilo musical que bebe do krautrock e do techno industrial. Sendo assim, vamos lá continuar a ouvir esta excitante nova banda portuguesa, Máquina. We'll be right back. Começamos cheias de força com o pujante tema Subversive, do novo e segundo álbum do trio lisboeta Máquina. E agora vamos continuar com mais música indie. T-Shirt é o primeiro single do novo álbum da portuguesa Maria Reis, conhecida também como uma das vozes da Pega Monstro. É então Maria Reis com T-Shirt. Acabamos de ouvir Maria Reis com o novo tema T-Shirt. Maria Reis é uma das minhas favoritas dentro do panorama indie português. Agora vamos ouvir Rua das Tretas, um single de John Douglas, que contou com a parceria de Elia Janoville e Luca Argel. Para quem não conhece John Douglas, sabe que ele nasceu na Rondônia, no Amazonas, e agora está radicado em Portugal. Sobre o seu novo EP, chamado Artista Chinelo, eu vou-vos ler a opinião do jornalista Gonçalo M. Tavares. Ele diz assim: o chinelo é uma forma rápida de dizer que John nos recebe, nestas músicas, na sua casa mais casa, na sua arte. Recebe-nos nesse à vontade lindo, de chinelo ou descalço. Recebe-nos nessa música que convida ouvintes atentos a tirarem também as botas e sapatos. Ouvir John Douglas é ouvir o seu humor, a sua diversão séria, com a sua voz brilhante, com um toque irónico de quem sabe muito, de quem lava utopias como quem lava pratos que pareciam bem limpos de manhã, mas afinal estão cheios de vestígios de uma realidade que é dura. Vamos então ouvir John Douglas com Rua das Tretas. A história mal contada às 7 horas da manhã. No café pão com manteiga, Gilbertane e Djavan. A história maltratada às 7 horas da manhã. No café pastel de nata, Gal, Caetano e croissant. A utopia mal criada, os vestígios do herói, a ideia bem plantada, argumento que não dói. Essa rua faz esquina com o sonho da molecada. Tudo é fila, grande chance de uma ideia furada. Caldeirão abriu a tampa, ficou bom de misturar. Mas ninguém tira a pantufa pra não perder o lugar. Queimar a mão e botar a culpa no fogo. Vender feijão, feijão vencido para o povo. Queimar a mão e botar a culpa no fogo. Vender feijão, feijão vencido para o povo. Criada, os vestígios do herói, a ideia bem plantada, argumento que não dói. Essa rua faz esquina com o sonho da molecada. Tudo é fila, grande chance de uma ideia furada. Queimar a mão e botar a culpa no fogo. Vender feijão, feijão vencido para o povo. Grande, ouvimos agora mesmo John Douglas com A Rua das Tretas. Os embaixadores do funk e soul português, os Caixa Sodré Funk Connection, estão de regresso com o tema Má Perder, que é o primeiro avanço do próximo álbum a sair no segundo semestre deste ano e que vai dar início ao novo capítulo da história do grupo, com temas inéditos cantados todos em português. Segundo João Cabrita, o saxofonista da banda, o tema Má Perder foi composto no final de 2022 e isto originalmente estava escrito em inglês e abordava o fim das relações onde o cansaço nos faz baixar os braços e desistir, mas ao mesmo tempo já com uma espécie de excitação com o que poderá vir a seguir. Vamos então ouvir Caixa Sodré Funk Connection com Má Perder. Alma e coração, deite o tempo, dei tudo, mas quem ficou com a razão? Eu dei tudo e não foi em vão. Construímos um sonho, só que era uma ilusão. E se eu não sou quem tu queres ter? Deixa o que ficou. Fica com a razão. Leva o teu amor, o calor e a dor que eu não faço questão. Fica com os anos, os danos sem planos. Eu estou pronto a ceder. Leva o desamor, já não sou credor. Fica, fica já a saber. Se eu não sou quem tu queres ter, Acabamos de ouvir Mal Perder, o novo tema dos Cais do Sodré Funk Connection. E agora vamos mudar de estilo para ouvir um fado. Agora vamos ouvir a estreia do jovem fadista Ricardo Luiz. Segundo o próprio Ricardo Luiz, este disco, o seu novo disco, representa a sede de encontrar o seu fado, através das suas memórias, vivências e desassossegos. Este é o mote de Ricardo Luiz para o seu primeiro álbum. Neste disco, que vai do fado tradicional ao teatro de revista, Ricardo Luiz canta as palavras de Tiago Torres da Silva, de Flávio Gil, de João Nobre, de Francisco Guimarães e de Filipe Laféria, entre outros e outras mais, incluindo também um toque generoso de Carminho. As melodias deambulam por diversos estilos. Este disco está editado pelo Museu Fado Discos. Este disco conta com a produção e direção musical do pianista e maestro Miguel Teixeira e também do guitarrista Miguel Camilo, que acompanha Ricardo Luiz juntamente com André Dias na guitarra portuguesa, Bernardo Viana na viola de fado e algumas participações especiais. Vamos então ficar com Ricardo Luiz e o single de estreia, Folha Vazia. Quando até mim chegaste com esta folha vazia, o meu coração gelado no teu frio se confundia, o meu coração gelado no teu frio se confundia. Sem saber como pôr fim a tamanho sofrimento, quis ver na folha branca a porta do esquecimento. Quis ver na folha branca a porta do esquecimento. Dei voz ao coração e pedi-lhe para escrever o nome do meu amor que desejava esquecer. Agora que a leves, dá-lhe vento outro caminho. Quero vê-la a ganhar asas e a pousar noutro ninho. Quero vê-la do Porto Covo, tenho aqui um verbo novo, eu estou ruiveloseando. Meto o verbo num canudo, canto, deito quase tudo e estou paulo gonzeando. Seu martelo, tabuinhas, a cantar a mariquinhas, eu estarei amaleando. Se a canção chegar ao fim, amor, encosta-te a mim, eu já estou Jorge palmilhando. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín, todas as cuartas-feiras de 8 a 9 da noite. Xardín a Beira-Mar Plantado. Chegamos agora ao momento em que convido os nossos ouvintes e as nossas ouvintes portuguesas a conhecerem a música que se faz na Galiza. Como eu já tenho dito, Portugal e Galiza partilham muita coisa. Música, idioma, cultura e noutras épocas até já partilhamos território. E como na Galiza há muita abertura para as coisas que vêm de Portugal, eu gostava que acontecesse o mesmo do outro lado da fronteira. Sendo por isso que pouco a pouco vou metendo música galega neste programa de música portuguesa. E hoje eu trouxe-vos uma canção que une duas das bandas mais famosas da Galiza. Quem é a que canta é o tema que une as Tanchugueiras com as Filhas de Cassandra. Uma canção que canta a infância e as relações de amizade e cumplicidade entre amigas. Para a nena que sempre cantava, estamos sozinhos. Sozinha no seu quarto imaginava, estamos sozinhos. Ainda si mesma, alguém nos coitava, estamos sozinhos. Estamos sozinhos. Quem era ontem? Quem era ontem? Quem era ontem? Quem era onde? Quem era onde? Quem era onde? Quem era que canta por mim hoje onde? Palmas. Chocos de palmas, olhadas cruzadas, medran nos voces das viñas enanas. Sempre dormimos coa luz apagada, pra coñecernos os monstros e as fadas. Eu gravados no peito os bordos da boa que hoxe me salvan. Desentes alumínios que me daba a miña na cando choraba. Piso con paso pesado pra marcar camiño que lle faga falta. Xogos de nenas son os que me sanan. Xo, xo, xo, xo, xo. Muito bem, agora vamos ouvir um tema de Flávia Muniz, uma cantora, compositora e escritora brasileira. A sua carreira musical começou em 1999 com a banda Luísa Mandou um Beijo, com a qual, sendo vocalista, gravou 3 discos. A solo tem 5 discos gravados, 2 deles com a editora indie espanhola Elephant Records. Pois é, esta artista brasileira, com uma carreira importante tanto no meio musical como literário, entrou em contato comigo para que divulgasse a sua música. Eu ouvi alguns dos seus temas e fiquei bastante intrigado pelo seu estilo indie, misturado com ritmos facilmente identificáveis com o Brasil. Ai, desculpa. Tais como a bossa nova ou também o samba. Depois apercebi-me porque é que eu gostei tanto da música logo imediatamente, e esta música cheia de autenticidade. é que esta música lembrou-me do ambiente da música indie da editora 4AD, que eu ouvi na minha adolescência. Pois é, do seu extenso repertório vamos ouvir o tema Infinito Amar, gravado em 2022, de Flávia Muniz. Ora, acabamos de ouvir o tema Infinito Amar, de Flávia Muniz, uma artista brasileira com a que estou a ajudar a divulgar a música dela. Uma música, aliás, cheia de originalidade e autenticidade, não acham? Muito bem, no Festival de Eurovisão deste ano houve uma polémica muito grande porque permitiram a participação de Israel, apesar deste mal chamado país estar a cometer um genocídio contra a Palestina. Fora e dentro do recinto havia muita gente a protestar contra a participação de Israel. E, ainda para mais, alguns participantes ousaram fazer o mesmo, apesar disto estar proibido. Uma delas foi concorrente da Irlanda, a quem obrigaram a tirar a pintura pró-Palestina que ela tinha na cara antes de atuar. E a outra foi Yolanda, a participante portuguesa, que levava um vestido de marca Made in Palestina e as unhas pintadas com as cores do kefir, ou seja, o lenço típico da resistência palestiniana. A ela também interromperam momentaneamente o vídeo, a imagem na televisão, uma coisa também escandalosa, não acham? E eu já agora quero aproveitar para dar os parabéns tanto a estas concorrentes da Eurovisão que tiveram essa coragem, e também quero dar os parabéns aos estudantes universitários de todo o mundo que estão a levar a cabo manifestações pró-Palestina. É com a canção Grito que a Yolanda levou à Eurovisão deste ano que eu quero demonstrar mais uma vez o meu apoio à causa palestiniana e reivindicar o fim do genocídio que Israel está a levar a cabo, assim como exigir que Israel seja condenado e sancionado pelo mesmo. Seguimos assim, um e outro, um e outro, um e outro. Só quero ali aviso quando lá chegar. Entrego-me aqui pouco a pouco. Passos largos presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Democracia não é de um sala. se chama Teresa. Seu nome é Teresa Torga. Mudou pica bem Benfica. Atura a malta da borga. Aluga quartos de caça. Mas já foi primeira estrela. Agora é modelo à força. Que o diga António Capela. Teresa Torga, Teresa Torga. Vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta. Não há luta sem batalha. Teresa Torga, Teresa Torga. Vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta. Não há luta sem batalha. Sem batalha. Teresa Torga, Teresa Torga. A gente viu a cena. A gente viu a cena. Correu para junto dela. Mulher da democracia. Teresa Torga, Teresa Torga. Mulher da democracia. Teresa Torga, Teresa Torga. Mulher da democracia. Vencida numa fornalha. Mulher da democracia. Não é minha sala. Teresa Torga, Teresa Torga. Vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta. Não há luta sem batalha. Teresa Torga, Teresa Torga. Vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta. Não há luta sem batalha. Teresa Torga, Teresa Torga. Vencida numa fornalha. Não há bandeira sem luta. Não há luta sem batalha. Estão a ver o Jardim à Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o quarto volume de novidades discográficas portuguesas deste Ano Santo de Nosso Senhor de 2024. A canção que acabamos de ouvir, Teresa Torga, pertence ao novo disco de Júlio Pereira e foi escrita originalmente por José Afonso em 1976. Este tema, Teresa Torga, é o cartão de visita para o disco mais recente de Júlio Pereira, que se chama Rasgar. Júlio Pereira, que também tocou com José Afonso, gravou esta versão como homenagem aos 50 anos do 25 de Abril e também para celebrar o papel fundamental das mulheres na Revolução dos Cravos, sendo também um tributo à força e resiliência da mulher portuguesa. Como puderam ouvir, esta nova versão de Teresa Torga conta com a interpretação de Marisa Liz. Agora vamos ouvir o tema Faz-me Acreditar, o novo de Joana Espadinha, uma canção pop cheia de força. Pronta, não desisti, mas faz de conta. Olhos que vão quebrar e tu vais ficar a ver acontecer. Será que tento ou que prefiro desalento só para não perder outra. Escrevo pra não morrer e choro pra não ser. Acabamos de ouvir Joana Espadinha com o single Faz-me Acreditar, que apresenta o seu novo disco Vergonha na Cara. Esta é uma canção pop que vai já para os meus favoritos, já que imita umas energias muito fortes. Joana Espadinha revela-se aqui uma grande compositora de canções. Vamos agora ouvir o tema Hora de Quebra, que une o saxofonista Cabrita com Skuro Fichadu. Tanto Cabrita como Skuro Fichadu cresceram com memórias de África. Entre ascendentes e vivências, carrega memórias de Angola, de São Tomé e Cabo Verde. Embora tenham vindo a trabalhar em sons de diferentes contextos e influências, aparentemente inconciliáveis, este tema vem demonstrar que tem muito em comum. E o resultado é verdadeiramente alucinante. Fiquem então com Cabrita e Skuro Fichadu. A Garota Não apresenta uma versão de estúdio de Diga 33, um tema que construiu tendo como base 33 títulos de canções de Sérgio Godinho. No Instagram da cantora e compositora de Setúbal, ela escreveu: "Perguntaram-me o que era para mim a liberdade. Saíram-me rios e ondas dos olhos. Lembrei-me de alguns livros. Depois reparei que há outras margens de liberdade. Viver sem dívidas, estender culpas e remorsos ao sol, deixarmos de pensar se podemos ter feito melhor. Às vezes podíamos, a maior parte das vezes não." Ficamos então com a Garota Não e a canção Diga 33, a sua homenagem à liberdade e a Sérgio Godinho. cá em Portugal conquistamos uma liberdade instalada que é precária sempre, é sempre precária. E é sempre preciso lutar por ela. É precária sempre, é sempre precária. E é sempre preciso lutar por ela. E é sempre preciso lutar por ela. Espalhem a notícia na Lisboa que amanhece. Se o galo é dono dos ovos, a mulher o que acontece? Cão raivoso aguenta aí a tua fala, uma emboscada. Tem embalo e matraquilhos e sabe a noite passada. Liberdade. E Telvina Rita disse tantas lutas necessárias. Cuidado com as imitações e as bíblias desse Deus ateu. Há bilhetes de ida e volta, Salazar nunca morreu. Toca e foge, não respira. Mais uma canção de medo. Antes o poço da morte do que cantar em segredo. Liberdade. Dias úteis. Horas extraordinárias. Pode alguém ser quem não é, se for só contrafação. Quando o lobo vai à missa, sai de lá um charlatão. Esse elixir de amor, pelas canções que são abraços, ao partir parto sem dor. Até domingo que vem, sonho não será de fundo. Se a liberdade é a chamada, nunca mudemos de assunto. Até domingo que vem, sonho não será de fundo. Se a liberdade é a chamada, nunca mudemos de assunto. Nunca mudemos de assunto. Nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é a chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é a chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é a chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é chamada, nunca mudemos de assunto. Se a liberdade é chamada. Fechamos a porta do Jardim Abermal Plantado com um novo disco do Gajo, Terra Livre. Neste disco, o Gajo está acompanhado pelo brasileiro Ricardo Vagnini. No Brasil, Ricardo Vagnini, que tem uma carreira a solo de 20 anos, leva a sua viola caipira em grandes viagens desde as referências tradicionais a abordagens mais personalizadas e contemporâneas. Já em Portugal, João Moraes, ou seja, o Gajo, faz um caminho similar. levando a sua tradicional viola campanissa para territórios artísticos mais urbanos e atuais, inspirado na sua carreira musical ligada ao rock, que tem mais de 25 anos. Desta dupla vamos ouvir Albatroz. Um abraço e fiquem muito bem.